Por volta de 6:40 deste sábado, no quilômetro 723 da BR-277, a equipe da Polícia Rodoviária Federal abordou um veículo Toyota Hilux após 9 quilômetros de acompanhamento tático. A ordem de parada foi dada em frente ao posto da PRF na região de Santa Terezinha de Itaipu. A caminhonete estava com placas de um veículo da mesma marca e modelo, sendo então considerada a atitude do motorista como de fuga e o veículo clonado produto de roubo. O homem de 40 anos é natural de Coronel Bicasso, Rio Grande do Sul, mas morador da cidade de Porto Alegre, no mesmo estado. Ele recebeu voz de prisão, tendo em vista a conduta ilegal de adulterar sinal identificador de veículo automotor, o que é um crime previsto no artigo 311 do Código Penal Brasileiro. Desta forma, o homem e a Hilux foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Foz do Iguaçu. O artigo 311 do Código Penal diz que adulterar, remarcar numeração de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor de seus componentes ou equipamentos será punido com pena de reclusão de 3 a 6 anos mais multa. A redação é da Lei 9.426 de 1996. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.